se transforma, embarcação no mar. E aonde você quer chegar? Decida-se já, levante-se já, respeite-se já. Saia da lama se não quer sujar. Respeitar quantos vagabundos falar. Clube do berro no ar. Oh, essa é a vez de quem sempre trincou, de quem sempre chegou, que os camaradas lutou. Quem sempre cantou, onde poucos cantou, porque o show não lotou. Um importante faltou, que foi o amor, e a gente chegou, mas que ligou, emocionou. Som que a rapa aprovou, representou. É pra chegar, demorou. Vamos nessa, vou que vou. É natural, de chinelos. É um sonho, fazer o que tu quer, sabendo que vai dar pé, acreditando em você, no que cê é. É um sonho, fazer pra gente isso também, que a vitória e o espaço a conquistar é de todos, amém. É um sonho, fazer o que tu quer, sabendo que vai dar pé, acreditando em você, no que cê é. É um sonho, fazer pra gente isso também, que a vitória e o espaço a conquistar é de todos, amém. E assim seja, eis que chegou a nossa hora de entrar em cena e fazer parte da história, pois o rap me mostrou que é possível sonhar, que é possível lutar, que é possível encarar de frente todos os putos que só querem atrasar. Em vez de apaziguar e tumultuar minha mente, zona sul, o objetivo ainda é quente. Que me motiva na luta é perceber que tem vários manos por nós, que solta a voz, se diverte, elogia, ama o bagulho e isso nos contagia. É sério, eu sempre falo sério quando eu digo o clube, vocês dizem berro. Oh, eu me emociono aí, eu me encanto, pois sei que tudo isso faz parte de um sonho. Espero que esse dia jamais se acabe. Espero que essa mensagem invada o coração daqueles que admiram o trabalho e a face de mim. Esses rappers do caralho que querem tirar a esperança de um MC. Tem muito pra crescer e também pra evoluir, enfim. Mas eu não tô sozinho, Leander Star e Fantoche tão mantendo o sonho vivo. Oh, mas eu não tô sozinho, o clube do berro tá em casa e é por isso que eu rimo. É um sonho, fazer o que tu quer, sabendo que vai dar pé, acreditando em você, no que cê é. É um sonho, fazer pra gente isso também, que a vitória e o espaço a conquistar é de todos, amém. É um sonho, fazer o que tu quer, sabendo que vai dar pé, acreditando em você, no que cê é. É um sonho, fazer pra gente isso também, que a vitória e o espaço a conquistar é de todos, amém. O relógio desperta às 8, o coração desperta às 12, maloca desperta aos 13, e o sonho não tem idade, e sim valores presentes. Plano suficiente, pessoas decentes. É só acreditar no que se quer realmente. Tem que buscar, eu sei, tem que lutar, eu sei. Mas se vou conseguir, aí eu já não sei. Mas eu vou tentar, a vida vai me ensinar. Independente do que aconteça, temos que continuar. Inveja isola, pega e joga fora. O que não serve, esqueça, aposente, mantenha a distância agora. Que o tempo não para, não é o relógio que fala. É o pivete que estica, o conhecido que casa. Fico feliz ao ver que na favela ainda vejo sorriso. Moleque correndo atrás de pipa, gritando que tá na mão. Roda pião e pra escola depois disso, tirar as melhores notas, concluir o ensino. Faz parte de você, seja lá você quem for. Como assim não é capaz, mas quem foi que te falou? Tá pensando em atrasar mais um lado pra te ver crescer, depois falar que era seu aliado. Amizade verdadeira, permaneça com elas até o fim, que vale a pena vivê-las, vivenciá-las. Faça o que tu quer, corra atrás dos objetivos, que com certeza vai virar, vai lá. Acredite que vai dar pé, faça o bem que quiser. Mostre que é capaz e quem realmente é. É um sonho, fazer o que tu quer, sabendo que vai dar pé, acreditando em você, no que cê é. É um sonho, fazer pra gente isso também, que a vitória e o espaço a conquistar é de todos, amém. É um sonho, fazer o que tu quer, sabendo que vai dar pé, acreditando em você, no que cê é. É um sonho, fazer pra gente isso também, que a vitória e o espaço a conquistar é de todos, amém.